andressedesmoral.com.br. Aumenta um pouquinho a voz. Isso. Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai e sentando com força. E aí, mulher, eu sei que você gosta, então fica de quatro e lança a tua proposta. Fica de quatro, tu vem pro time e me bota. Fica de quatro, tu vem pro time e me bota. Bota, isso é Canga Produções, Canga Estúdio, mais um Sushi Action. Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai e sentando com força. E aí, mulher, eu sei que você gosta, então fica de quatro e lança a tua proposta. Fica de quatro, tu vem pro time e me bota. Fica de quatro, tu vem pro time e me bota. Bota, isso é Canga Produções, Canga Estúdio, mais um Sushi Action.